sai. Acorde, bicho solto, vagabundo, vira lata, litoral. Hora da cobrança, barca tá formada, natural. Tiozão, desse jeito que tu gosta, finge que não escuta, mas quando escuta, se apavora. Eu tô ligado qual que é, tô legal de ficção. Quem dera mil maravilha, várias paga pelo chão. Uma pá de vagabunda com os rabo arrebitado. Meio quilo de maconha, eu de rolê com os confirmado. Tá enganando você mesmo, iludindo a molecada, pensando que a vida é fácil pra ficar na quebrada. Deixa os mano trabalhar, não querendo se mostrar, não adianta. Querer dizer, se colocar em algum lugar. O que fazem nas esquinas, vai pensando que é sossego. Enquanto tu escreve rap, os neguinhos seguem sofrendo. Não tão no apartamento com as partes da favela. Tão na ponta do bequinho com o crack até a escuela. Prepara as batracas, tira o véu da sua face. Rap sem maquiagem, a cobra 3R dos McCloud. Bobeira nas esquinas, não pode marcar touca. Confusão de mão em mão, só resta formiga na boca. Prepara as batracas, tira o véu da sua face. Rap sem maquiagem, a cobra 3R dos McCloud. Bobeira nas esquinas, não pode marcar touca. Confusão de mão em mão, só resta formiga na boca. Um oitão enferrujado, revoltado com o sistema. Esperando o papelote pra ficar a noite inteira. Culpa é de quem nessa cidade sem lei? Os problemas vão além, não se pode perder tempo com os refém. A rotina não é fácil, tambor gira, extermina 2000 conto pra abafar, pagar jabá pra ratazana dos polícia. Tira o litoral norte pra barbada, mas não sabe qual que é das alianças que é formada. Só moleque doido que já cresce revoltado. Vem maconha pra acalmar a raiva que tem do seu padrasto. Carrega a mágoa, a maldade enquanto sobrevive. O tempo passa, as coisas mudam, mas nunca subestimem. Só vê as condições que o povo tem que enfrentar. É difícil resistir, bem mais fácil satirar. De bicicleta na campana do traíra que pedalou. O cãozinho quer cantar, puxar o gatilho. Prepara as patracas, tira o véu da sua face. Rap sem maquiagem, a cobra 3R dos McCloud. Bobeira nas esquinas, não pode marcar touca. Confusão de mão em mão, só resta formiga na boca. Prepara as patracas, tira o véu da sua face. Rap sem maquiagem, a cobra 3R dos McCloud. Bobeira nas esquinas, não pode marcar touca. Confusão de mão em mão, só resta formiga na boca. Sem opção de emprego, acabou no inferno. Pais ausentes, efeito mata junta sem prego. Investidores vendo o litoral, mina de ouro no verão. Recruta adolescentes, dá trigo, maconha oitão. Agora chora, chora nego que a vida é mesmo dura. Não quis mais vendendo sol, picolé de fruta. Preferiu a esquina, pedala as baianas no inverno. Vender por mixaria com os parças dá um certo. Tira o crime de cideira pra barbada é louco. Só os camuflados na avenida vendendo os caroço. A cobre se gravataria, cidade da qualidade. O sítio do Beto não servia de lavagem. O Edmar não tinha morrido, Poíba não tinha caído. A invasão tava assaltada, um salve pro nego X. Dizem que o último verso do som tem que ser o melhor. Então termino dizendo, largue o crime e só. Prepara as batracas, tira o véu da sua face. Rap sem maquiagem, a cobra 3R dos McCloud. De bobeira nas esquinas, não pode marcar touca. Confusão de mão em mão, só resta formiga na boca. Prepara as batracas, tira o véu da sua face. Rap sem maquiagem, a cobra 3R dos McCloud. De bobeira nas esquinas, não pode marcar touca. Confusão de mão em mão, só resta formiga na boca.